Rio Grande de Portango, acendo identificação, chegada... Confirme a pilha que está montando, Bravo de Portango, é Bravo do VR. Atenção, Bravo do VR, para Bravo de Portango, deixa até o nível de voo na 50, quem é da 1-0-8. Salvo azul 795, mentor na F. Outra vez, salvo 1-2-1-1, azul 795. Ótimo. Azul 795, mentor na F. 0-1-1-0-0-8, nós, azul de acímetro na 0-8. Paciente está livre da colagem da pista 1-0-1-9-3. Na 973, decolada 3, estamos no controle Salvador, acento aí, sino 20, decimal 80. 3080, gol 19793. Salvador, 1973, precisa sair da Gael, cruzando 2.000 pés. 1973, contato radar, para o nível de voo 360, voo direto Leda. Cruzado nível 360, cruzado direto Leda, voo 1973, obrigado. Bravo Vitor Tango, desça para 3.000 pés, altímetro na 08. Autoridade 3.000, Itália 310, autorizado pushback a zona meta, retorte para o total táxi. Meu Bravo do Neco, estava com o curso Serra, aguarde cópia. Aguarde para o puxo. 3858, totalmente pronto para o puxo. Puxo da 6310, tem estimado para o início do pushback. Notification em Recife, frequência 925.1, ao término 33.95. Recife 925.1, ao término 33.95.793. Controle, boa noite, para uma parte da excelente informação que é. Alô, hotel, via rota do plano de voo, nível 280. Saída água direto, decolada pista 10, primeira curva, direita, transponda 5476, frequência do controle Salvador, 120.8. Confirmamento correto, reporte pronto para o acionamento que eu tenho. Bravos do Eco, confirme a radial da Altaíra. Bravos do Eco, sai da água após o ódio, vira da rota do próprio. Bravo, Bravo, pegando para posicionamento da presente, vai prosseguir já a lança. Bravo, Vitor Tango, retrativa modificada aos 2345, desça para 1510, altímetro 908, reporte visual com campo. Para 1510, 908, vai passar, Bravo, Tango. Bravo, Vitor Tango, mantenha a proa de viagem antiga rotatória. Chame para o Salvador, frequência 98, decimal 95. 1895, até a apresentatória. Obrigado, boa noite. Olá. Boa tarde, muito boa noite, boa tarde, Bravo, Vitor Tango. Papão, meu Bravo, Vitor Tango, torre, prossiga. Bravo, Vitor Tango, 3 minutos para o pouso 17. Pavão, meu Bravo, Vitor Tango, após pouso, prossegue para compacto. O vento está check 1110 graus 099, o geotímetro no 098. Paciência, após pouso, prossegue para a da bata. Bata? Afirmativo. Sente, Pavão, meu Bravo, Vitor Tango, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão a check. Vento 1110 graus 099, o geotímetro no 098. Sente, continua a aproximação, aguardando pista livre para pouso do Bravo, Vitor. Pouso está autorizado, papão meu Bravo, Vitor Tango. O tráfego já está avistado. Arranque de guarda, ligado, pouso no 7, Bravo, Vitor Tango. Zero, que legal, no 08. Minha Prisma 3, a sua identificação, chega da volta autorizada, desça para o nível de voo 060, QNH Delta 098. 060, o ajuste no 098. A do alinhar e decolar pista no 0, vento 1110 graus 099, o altímetro no 098. Alinha e decola da volta 063. Em fazeração com a equipe de solo, após passagem do aeronave Papa Charlie 1-2, do pátio 3 para o ponto de espera, autorizado para o chefe de acionamento e após pronto para o táxi. Confirma, foi para o 3858? Para o 3858, afirma. Fazeração com a equipe de solo, após passagem do aeronave Papa Charlie 1-2, do pátio 3 para o ponto de espera, autorizado para o chefe de acionamento e após pronto para o táxi. Gostaria de fazer 358. São 358, está sendo da aeronave que vai passar essa guarda. Afirmo, são 358. Patapá, Serra Charlie Eco, deita via para 2010, QNH 1098, autorizado a final do procedimento em aliança que se repita no zero, chama estabilizado. 2018, autorizado o procedimento X6, portaria estabilizado certo. plataforma tem o curso Serra, autorizado Serra Bravo, Foxtrot Zulu, via Ampere Zulu 19, nível 370, saída Momo, transição Frontida, cola da 10, primeira curva, esquerda, transponda 5474, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Meu Bravo Zulu Eco, decolando 52, chamando o controle Salvador na 7, 1, 2, 0, 10, 1, 8, 0. 7, a frequência, confirma? 1, 2, 0, 10, 1, 8, 0, papai, meu Bravo Zulu Eco. 7, 2, 0, 8, 0, muito obrigado, senhorita, até a boa noite. Sully, muito boa noite, Papa Romeu Bravo Zulu Eco, saída Arbor. Papa Romeu Bravo Zulu Eco, contato radar, se matando nível de voo 280, após 2.000 pés, vou direto Arbor. Sobe 280, após 2.000 direto Arbor, o Bravo Zulu Eco. Autorizado para o ponto de espera da pista 0, via taxa Índia e Alfa. Quando pronto, chame torre 1198, 10.95, faz justo no 08. De Alfa, 295, está no 02. 3, 2, 5, obrigado. A Charlie Eco completa a final de chame torre, frequência 1198, 10.95. 11895, Sérgio Eleco. Boa. Rio 5974, desça para 2.000 pés, altímetro no 08, autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, estamos estabilizados. Certo. 3 no 3, desce para 4.000 pés, TNH 1 no 0 no 8. Papapá, Serra Charlie Eco, tráfego avistado, autorizado com uso pistola 0, vento 1000 graus, 079, no altímetro 1008. Cliente com 18 autorizado, não no 0, Serra Charlie Eco. O Serra Charlie Eco após o ponto consegue para qual pátio? Aí ele está. Cliente. Salvador, está 3858.0, dá 1-0, está pronto, avisou o que está sendo. Cliente, está 3858, mantém o ponto, espera, dona 0. Manteremos. 18, Zulu, 4298. Bravo Zulu Eco, confirma para o ideal para a piscina? Bravo Zulu Eco, senhorita, 240. Vou direto para o destino, Bravo Zulu Eco. Cliente voando direto o destino, Bravo Zulu Eco. Reduza a velocidade indicada para 2209. Reduzindo, Zulu 4209. Chame metro 10, chame Recife, frequência 12685, alterno 95, decimal 45. 2685, 125, 458. Abro down, American 230, south plan to Miami, and we do have Sierra. American 230, flying information star, stand by for the security. No, stand by for American 230. A 3895, tem curso número 2, helicóptero. Agora é na 35974, completa sinal de chave torre, frequência no 8, decimal 95. 895, graduei. Azul 4298, pista para 2000 pés, altímetro na 098, autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray, pista na 0, chame estabilizado. 2018, para nós, estabilizado, 4298. Olha para a pista, chame o controle de sal, na frequência 21, decimal 10. Aqui, 121, decimal 10. O Serra Itália. Autorizado decolagem, 1 0 grau, 0 7 Ground American 230 is ready to push out of gate 11 this year. Two three zero, Maintain position, wait for push back. Okay, we'll hold for push for American 230. Serra Charlie Echo, autorizado Juliette, parte 1 no través do portão 08. Fique atento à viatura fora. Entre depois, viu? Isso no 08 e 974. Viatura fora, meu. Ah, não, 0000. Vai chamar 120-803-2858, obrigado. Tá com ele, mas chega a torre. 118-495. Xalemia 3V3, reduza para 2009. Após pelo, desça para 2.000 pés, correção 3.000 pés. Vai seguir um Echo 90 na aproximação. Reduzindo 2009. Após pelo, desça para 3. Kilo Mike, India, Alpha, vai a Upezulu 2-0, Tango Romeo Serra, Upezulu 7, Bravo Echo Lima, tem Flight and Road. Fly Level 360, Momo Departure, Nenim Transition, November Echo, November India Mike, Take Off from Runway 10, Turn Left After Takeoff, Squawk 5510, Salvador Departure Control, 120.8. Okay, American 230 is cleared to Miami via the Momo Departure, Nimam, Tango Romeo Sierra, Bravo Echo Lima, then as filed. Runway 10, left turn, squawking 5510, and departure on 20.8, so American 230. American 230, read back correct. Report ready to push back and start up. Yes, and we're ready to push and for American 230. American 230, stand by for push back and start up. Okay, we'll stand by for push and start for American 230. Azul 74 no Salvador, liberar a pista, estamos controle Salvador na frequência, controle Sol corrigindo. Na frequência 121-10. Salvador, boa noite, Azul 4298, final de 4 milhas sem checar. Azul 4298. Trato avançado, autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 1-0-0-0-8-9, exigir altímetro 0-8. 1-0-9, livre pouso, pistola 0, Azul 4 Usado Alfa Juliette para o Pátio 03, fica atento ao balizador. Alfa Juliette para o Pátio 3805, pronto com a perna. 3805, autorizado Serra Bravo, Golpe Romeu e a Brasil 10, até Taubaté, nível 340, saída da Eoleza. Motiva, decola a pista 10, primeira curva. Direita, transponder 5505, frequência do controle Salvador, 120.8. Então é 3805, controlamento correto, reposte pronto para o pushback e acionamento. Para o pushback, para a posição 09. 1-0-9-6, aguarde para o push. Aguarde. Rio 5974, afirma, autorizado Alfa, Kilo para o pátio 3, atento ao balizador. Temos, chame Tony na Quebec 1-1-2-1-9-5. descent 230, approve pushback until a beam of 1008 do it. Working in progress. Okay, I understand we're clear to push to 18 and release at spot 8 for American 18. I mean, correction, American 230. Here to push after 2, the correct until AB engage H to start up engine. Okay, so we're clear to push and all the way down to gate number 8 for American 230. Context. Alibran 2110, obrigado, 4210. E Salvador, Xanai 6313, sinal no zero. Xanai 6313. Está afirmado, Salvador 1009, ajuste de altímetro 1018, autorizado pouso, pista 10. Estado pouso 0, Xanai 6313. Salvador. Oi, não poderia fazer em simultâneo com a América, né? A gente não vai atrapalhar em nada. 5, papal, estacionar sua coisa ali. 0996, devido a esse setor aí, você está fazendo um pushback por vez, meio das obras no setor. Aguarde. Até o revocatão para mim. E a necessidade de revocatão, papo 8. Ok. Então 3815, quase para o push, número 3 no setor. Aguardando o 298, taxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 0. Alfa Juliette, portão 1, azul 4298. 1-2-6-5 é o primário, senhor? Exatamente, secundário na 2545. 2545, obrigado, boa noite, OTAN 3858. O Xanai 6313, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette 06. 1-0-9-6, Matheus Central. Até a posição. Mativo, então fez a vista em que após o American Line passar e parar através do eixo, estava autorizado. Após o início do táxi, pode iniciar o 09. Afirma, após o táxi da América, inicia o táxi. Fly Apolana, Taxi England, to holding point 1810. Approach holding point, power 018.95, altimeter 3108. Okay, clear to taxi the runway 10 via India, and down there we'll mount the tower on 1895 for American 230. estamos com 49 bordo, 3 horas e 10, alterna 3 horas. 5972, mantém a chegada, agora espera a Zorro 2, tem o tráfego próximo para decolar na saída média. Guarda ali, o chuveiro estacionamento, chama o táxi, está 38 na cinta. Roger, American 230, clear to line up and take off the wind, is 100, use 8 knots. Line up and wait, runway 10 for American 230. It's line up and take off, cleared. Line up and take off clearance for American 230. O Gol 09 autorizado, Lema 31Z. Lema tem Gol 09. É transição Aracaju. American 230, airborne at 20, call 120, this is all 8. 20.8, American 230. American 230, the contact from departure, climb to set level 260 via mom departure. 360 on moment departure, American 230. Bound 20 miles, crossing flight level 100 to 4,000 feet, 172. Again, 230, we're looking for the traffic. You 5972, informo tráfego, posição 10 horas, rumo noroeste, 21 milhas, cruzando 4 mil pés, será nível 360, um posto 752. Alright, 230, we have traffic at 2 o'clock. Seu jeito, eu sigo autorizado alinhar e manter. Mantém 1-0-9-6, decola os 2-3, controle 1-2-0, decima 8. 208-1096, obrigado. Sobre Salvador, 1096 da Gol, passa 1200 pés, decolado 1-0. 1096, contato radar, decolagem, boa via, saída móvel para nível de voo 370. Livre extensão 370, 1096. E o 5972 tráfego anteriormente mencionado, agora cruzando 090, porém tem outro tráfego na mesma saída mesmo, decolando nesse momento. T2Zero, traffic to o'clock, 10 miles crossing flight level view, 7024,000 feet. Alright, traffic inside American, T2Zero. Salvador, boa noite, Alto 2782. Alto 2782, recebe identificação dessa via chegada a Mares para nível de voo 050. Identifica, assim que é ideal, autorizado investir a via até o 050, chegada a Mares. Alto 2782, tem que ver quantas milhas inicia descida? Mais 8 milhas, 2782. Enche e forma iniciando. Circo 972, está para 2.000 pés ajuste no 08, sem restrição de altitude na posição pelo. Fixa restrição pelo, descida até 2.000 pés, 2.009. Tiro 5, daquelas 2.000, controle 1.020, decimal 8. Controle Salvador 08, tá? 3.8.5, boa noite. Voadora Xanã 6393, autorização Guarulhos, frente, formação Sierra. 6313, formação Sierra, vai pra foto. Prepara da El, transmissão ótima. É El, ótima. 40. Via da El para o 340, Xanã 38. Voa direto da El, Xanã 3285. Autorizado presente direto da El, Xanã 3285. Obrigado, Sam 3285. 972, tráfego superado em nível, autorizado Duna 2000 pés, reporte estabilizado. Tráfego superado, autorizado Duna da presente, 2000 pés. Gente, ajuda aí, 782. Okay, 230, contact Institute Central, frequency 126.85, you can enable 126.45. 126.85, 125.45, American 230. Eu vou deixar aqui 82 com fim de velocidade. Atendo 2400. Tente cruzar o nível 150, reduza para 229, é o número 2 na aproximação. Repito, 1502209. Aí 2782 negativo. Ao cruzar o nível 150, reduza para 229, nível autorizado 050. Cruzando 150, reduza para 250. Sobre ILS, dá 1 a 0. Tem o 5972 autorizado pouso, pista 1 a 0. Vento 1 a 0, 0 graus, 8 nós. Autorizado pouso 1 a 0, Rio 5972. Rio 5972, confirme estabilizado. Rio 5972. 1246, sendo identificação dessa via chegada a ponto para a casa 1010, ajuste a 908. Salvador, 3895, por gentileza, poderia acordar para o direto de Monte Vasco. 3895, chame Recife, escolhendo com o mesmo na frequência, 1.25.1, alterno 3.3.95. Então, Recife 251, alterno 3.3.95, tá? 3895, obrigado, boa noite. Azul 4235, desça para 2 mil pés, ajuste, chama 098, autorizado final, correção, Azul 4235, send to 2000 feet, clanete 1018. Please analyze final approach, request to approach localize. Azul, now 2015, donation 1018, Azul 4235. Flow 246, autorizada por hoje, please.